E deixem-me também de se lembrar isto, porque às vezes parece que há pessoas que não têm memória. O facto é que outros que tiveram responsabilidade e que hoje são o mentor de alguns, e que são os mentores, e que estão por trás desta política do bota abaixo, que é o ex-presidente Mário Alves, que é o mentor de alguns, faz com que, esquecendo-se que de resolver muitos desses problemas de saneamento e abastecimento de água. E eu gostaria de recordar aqui, por exemplo, os senhores sabiam que a Quinta da Tapada, que estava dentro da cidade do núcleo urbano de Oliveira do Hospital, não tinha água, não tinha água potável. Esqueceram-se da água junto à cidade, mas também se esqueceram junto à Estrada Nacional número 17 e o saneamento. Esqueceram-se, por exemplo, de um conjunto de aldeias que nós temos 20, da Moito, Formarigo, Carvalho, Parceiro, Covão, Alentejo, Ponte das Três Entradas, uma zona turística. Ainda temos que resolver lá mais uns problemas que lá há.